Buen noche, Paul Scholar, 024 Heavy with you. 024 Airport Gao, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 5 knots. Clear, line up and take off runway 10, Paul Scholar, 024. Portugal 024, airborne at 54, call now 119.8. 99, the Portugal 024, Portugal. Portugal 024, boa noite. We got contact on the passing time and maintain at level 370. After passing 2,000 feet, fly heading Jomo. Climbing 370 after passing 2,000 feet, heading Jomo, Portugal 024. Portugal 024, contacto na Recife, frequência 126.85, with a neighbor 125.45. Repeat counter 126.85, enable 125.45. Air Portugal 024, boa noite, obrigado. Bom voo. Receptor, bom dia, sem identificação, desça 4 mil pés, na proa do Serra Vito 366 para o R na África Pista 10. Ajustado 1014. Boa noite, Sandro 520, bom dia, sua identificação, desça nível de voo 050. Autorizado voar na Proteia Vitor 366 para o Ilhesta, para corrigindo para o R9 da pista 10. Cruza Serra Vitor 366, descendo para o 050, Sandro 520. Confirme sua velocidade indicada. 290. Gente. Então, 3170, desse 2510, autorizado R9 pista 10, é porte nacional. Correção 3520, tem autorizado descida 3000 pés, ajustado 1-0 no quadro. 3000 pés, 1-0, 1-4, dan 3520. Andrew, Victor, Luiz, 1970, chame Torre 1 na noite, sinal 95. 2-9-2-5-2, Andrew, 1970. Andrew, 520, desço para 2500 pés, autorizado a Renato de Pista 10, na próxima final. 2500, autorizado a Renato de 10, na 3520. Correio Salvador, bom dia, com a 3170, passando Serra Vita 372. 3170, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 1290. Já está, chama o setor? Não, 3170. Pode ficar segurando agora a camada aí. Autorizado pouso, vento 100 graus, 5 graus. Agora, exatamente individual, 3170. Bom dia, da 3520, RNAVE da 10. Da 3520, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continuando, aguardando. Da 3170, são os 22, direita 21, decimal 9, só. Decimal 9, 3170. O vento é 100 graus, 19, o pichão está livre, a aeronave pousou a sua frente da companhia, está livrando agora, avistou logo após o externo por a camada, com a visual. A visual já. Já visual, então autorizado pouso, vento 100 graus, 19. Livre pouso 90, 3520. 3520, Solas 25, na direita, chama 219, Simão Nauro, Solas. 219, graças a 3520.